Você está ouvindo Piruletas do Magicando, pequenas pílulas semanais de informação para esclarecer aquela dúvida que você tinha medo de perguntar e tomar esporro. Namastê, magiqueiros. Namastê? Que porra é essa de namastê, Juju? Caralho, meu! Aqui é a Juju Furlan, você está nas Piruletas. E hoje vamos falar sobre karma e dharma. Existe uma grande diferença entre karma e uma palavra quase nunca usada, o dharma. Ambas são conceitos oriundos de vertentes do hinduísmo e presentes no budismo, jainismo e sikhismo. Todas elas religiões com berço na Ásia, mais precisamente a Índia, e por isso também são chamadas de religiões indianas ou dármicas, já que o ponto fundamental de suas práticas é a redenção do homem, basicamente o objetivo do karma. Mas essas crenças não se limitam à Ásia. Algumas delas alcançaram de forma considerável outras regiões, como o jainismo na África Oriental e o budismo na Rússia e Austrália. É importante dizer que existem muitas vertentes dessas religiões, e esse é o motivo do porquê a Índia é tão especial. São tantas divindades que nem os próprios indianos conhecem todas, e como a devoção é individual, não existe um julgamento sobre a religião do outro, como estaria certa ou errada. Se reconhece o caminho da devoção, mas ela por si só não traz a iluminação. Para as crenças orientais, o caminho para que o homem se conecte ao divino está dentro de si. Por meio de práticas individuais, que envolvem meditação e sacrifícios, é que se atinge a iluminação e que se ganha conhecimento. Historicamente, a Índia é a demonstração do pluralismo religioso, já que todas as religiões com raízes hinduístas se veem como um caminho de leis válidas da natureza como consequência do sofrimento e aprisionamento do ser humano à realidade mundana. Elas foram concebidas, nasceram, sobre o caminho que é interpretado como retidão, em que o que se almeja é a libertação do ciclo de reencarnações, uma característica em comum entre todas essas religiões. Isso só será alcançado por meios próprios, independente da ou das divindades cultuadas por cada pessoa. Muitas vezes, a palavra karma é usada de forma equivocada e poucas pessoas conhecem o dharma para que o usem de forma errada. Embora ambos estejam relacionados a algo maior e que não se limita ao tempo e espaço e compreende o campo da espiritualidade, eles trabalham em assuntos, objetivos e figurações diferentes. Enquanto o dharma é o sustento da verdade e da mais pura existência universal, o karma traz o individual. É um emprego da lei da causa e efeito. Dessa forma, karma e dharma possuem significados diferentes e juntos trazem a compreensão do universo de forma diferente também. Derivado do sânscrito, dharma ou dharma significa aquilo que sustenta, que mantém, apoiar. Cada religião e cultura o explica com algumas diferenças, mas no geral, dharma é o caminho da pura verdade, do puro conhecimento. É a base das filosofias, crenças e rituais mais conhecidos na Índia. Em alguns dos textos sagrados do hinduísmo, neste caso os Vedas, também significa a lei cósmica. Com o passar dos tempos, novos significados foram agregados, tornando o conceito utilizado também para falar sobre o comportamento humano no universo, o princípio do caos e a vida na natureza. Mas aqui vamos falar apenas no sentido espiritual. No dharma encontra-se a lei natural, que não diz respeito apenas ao visível e palpável da nossa realidade, mas sim a criação total de todas as coisas. Não é algo controlável, ela está para qualquer um que a busque, e cabe a cada qual compreendê-la e assim direcionar suas ações sem nunca interferir em seu curso. Ficou complicado? Eu vou dar um exemplo. Pense nas estações do ano e no calendário de plantio de frutas aí da sua região. Você não pode interferir no clima, mas pode aprender com ele quais as frutas ideais para se cultivar dentro de cada período. Compreendendo o dharma, se cria uma conexão harmoniosa com a vida. agrega autoconhecimento e força para encarar as verdades do cotidiano, pois ele é tido como a maneira correta, o caminho da justiça. O karma, do sânscrito, significa literalmente ação. Ele traz as leis, define o sentido de causa e efeito. É a única palavra para o processo total de alguma coisa que envolve ação, condição e resultado. Como uma semente. Nossas ações são como o plantio de uma semente, que no momento que tiver água, terra e sol, ela irá brotar. Então, nossas ações no presente geram resultado no futuro e são ao mesmo tempo uma condição, neste momento, do amadurecimento e colheita do que plantamos no passado. Cada ação, seja algo dito ou pensado, no momento presente, é ao mesmo tempo a colheita do passado e o plantio da colheita futura. Como se, para plantar melancias, eu preciso de sementes de uma melancia que já foi colhida. Para os hindus, a palavra tem ligação direta com o efeito de nossas ações no nosso futuro ao longo da vida e as próximas encarnações. No budismo, o karma diz sobre as nossas intenções. Boas intenções trarão bons frutos, más intenções, maus frutos. A intenção se estende sobre a própria vontade de reencarnar. Se a vontade de continuar a existir após a morte for grande, a pessoa então reencarna em outro corpo. Já os jainistas possuem um conceito de karma semelhante ao budismo e hinduísmo, porém na prática ele tem uma pequena diferença. Ele é algo físico. O karma seria formado por partículas que existem soltas no universo e que se aproximam das almas que praticam ações condizentes com elas. Então, se uma pessoa rouba, mata, mente, ela vai atraindo essas partículas que grudam em sua alma, por assim dizer. A quantidade de partículas determina que tipo de existência essa pessoa terá, a felicidade e infelicidade dela ao longo da vida, e só é possível alcançar a libertação quando não existir mais nenhuma partícula. Esse processo de libertação se chama Nirdhara e acontece com a prática do jejum, isolamento, mortificação do corpo e meditação. O objetivo é limpar karmas antigos e impedir a criação de novos. Enquanto para os Sikhs, se assemelha ao entendimento dos hindus e budistas, já que para eles o comportamento e ações positivas geram frutos positivos. Esse seria o caminho por uma vida melhor e da evolução espiritual, assim como ações negativas levam à infelicidade e o renascer em formas mais primitivas, um animal ou planta. Dentro de grupos New Age, o karma também expressa suas ações individuais e suas consequências. Já na doutrina espírita, trazida por Allan Kardec, karma refere-se ao simples entendimento de causa e efeito, ação e reação, conforme prega a terceira lei de Newton. Se o mal é praticado, ele é retornado na mesma medida e proporção. Segundo o exemplo anterior, o que aqui se planta, colhe-se em qualquer existência. Então, se você planta laranjas, irá colher laranjas. Se porventura entre os pés de laranja você plantou um limão, você irá colher as laranjas e os limões. Desta forma, cada um carrega a própria colheita, as consequências de suas ações em vidas passadas. Não existe a ideia de balança, de julgamento. Ações positivas ou negativas não anulam umas às outras. Aqui temos a ação individual. Entendemos como significado a maneira que o indivíduo molda sua própria existência. Karma não é destino. Também não existe a obrigatoriedade de pensar nele como algo definitivo sobre fatalidades, já que todos possuímos o livre-arbítrio de alterar o impacto causado anteriormente. Então, se a sua plantação não se desenvolveu bem e não deu os bons frutos, isso não é algo decisivamente ruim para todos sempre. Você tem a liberdade de adubar o solo e mudar o resultado final. Dharma é a compreensão da verdade, da existência. Não é possível lutar contra. Isso só causaria desgaste e dor, pois seria como lutar contra a própria existência. Mas encontrando o entendimento, se obtém o caminho para o fluxo de grandes colheitas. Karma é a essência individual de cada um. São as ações e posturas que empregamos ao longo da nossa vida e que terão suas consequências no decorrer de todas as encarnações, pois se leva a energia das ações para onde quer que vamos, e se aprendemos a corrigir nossos erros, o karma torna-se algo favorável para nossa evolução. Procurando o entendimento do Dharma, encontra-se o caminho para abrandar os efeitos do karma, porque com a verdade, entendemos o fluxo da vida e aprendemos a viver de forma mais harmoniosa com a realidade. Bom, espero que tenham gostado desta piruleta zen. Dúvidas e sugestões de temas podem ser deixados no post deste episódio no site do Magicano. Até a próxima. Namaskar. Licença, viu, meu? Fiz bagulho, namastê aí, se lascar. Você ouviu Piruletas, as pílulas de sabedoria do Magicando. Uma parceria do Mundo Freak e da Penumbra Livros. Quer tornar o Magicando semanal? Então ajude esse projeto em apoia.se/confidencial. Um programa editado por Rod Studio.